190, Bono 5 está em contato radar a 68 milhas, noroeste do Rio R. Salvador. Confere a posição, Rodolfo no Golfo, prossegue em descida. Poderia confirmar já para 1500 pés o Rodolfo no Golfo? Sem condições visuais na proa da rotatória para 1500 pés, Rodolfo no Golfo. 1500 pés para de rotatória, Rodolfo no Golfo. Obrigado. Webjet 6746, descer até nível 150. Bom dia, sem identificação, 370, vigilância radar, informe o número máximo. Azul 480, bom dia, sem identificação, mantenha 350, vigilância. Azul 3158, boa, sem identificação, 370, vigilância. Azul 4180, informe o número máximo. 734. Volume 734, chega agora em 125, decimal 45. Alterna 126, decimal 85. Afirmo, chega agora 125, decimal 45. Gol 1688, boa noite, eu tenho identificação, 390, vigilância radar, informe o número máximo. 3164, repete. Autorizado nível 390, se uma senha MAX 78 ou superior. Essa empresa MAX poderia aumentar para MAX 79 ou MAX 80? Boa noite, Kipcop Aigas, Metem 370, Rei da Savana, Portugal 188, Fale MAC number and cell call. Roger, sir. Webjet 6746, chame agora o controle Salvador, 119935. Webjet 6746, transfere, sente da Delta. Webjet 6746, identifique dessa via chegada a Mari até 2013, informe o localizador, com ajuste 10015. 2.000 pés, 1.0, 1.5, confirma, pista em uso 1.0. Pista em uso 1.0, sem obras, apenas 90 metros iniciais indisponíveis. Ciente, grato. 8-0, boa noite. Aciona identificação, aciona 390, vigilância radar. Mantenha o 370, tenho tráfego 10 horas 25 milhas no rumo nordeste. Mantenha o 390, então 737. Então 3318. Então 3318, chame agora. Trolho, poderia confirmar o ajuste pro 6746? 1-0-5. No 0-5, grato. Amém. Confirmar o 6746 é o número 1 para pouso? Instrumento, sim. Ciente. Tem um tráfego na nossa proa, 10 milhas, 1000 pés abaixo. 76746, tráfego da sua esquerda, posição de 10 para 11 horas, 11 milhas, deslocamento eco. É um Papa Alfa 34, passa 3.300 pés para 1.500 pés, visual na proa da posição rotatória, ao norte do campo, sem interferir com o seu tráfego. Ciente, grato. Tranquilo 22, 5, 4, chega agora, frequência 125, decimal 4, 5. Estabilizado no ILS 6310. Completa aproximação e redução, chame torre 18, decimal 6, objeto 6746. 786, grato. Identificação. Boa noite, objeto 6746 estabilizado, X-ray da 10, trem baixar travado. Objeto 6746, tráfego avistado, boa noite, Pinegal no 0 no 4, tem pouso autorizado, senhor, pistão no 0. Estado, João. 48, recebi. 6746. Confirme, Romeu Tango Golf chamou a torre de controle. 86, grato, boa noite, chamou o Tango Golf. Errado, boa. Tango Golf, a torre. Tanto Papai Romeu Tango Golf, Sassuana, Sussupas. Tango Romeu, Tango Golf, reporte a 3 milhas, final pista no 7, trem baixo travado avistando, Romeu Tango Golf. Abaixo travado, Romeu Tango Golf. Ciente Golf, reporte a 3 milhas, final pista no 7, pela autorização de pouso, Romeu Tango Golf. Pouso, Romeu Tango Golf. Romeu Tango Golf, autorizado o pouso, senhor pista 17, vento calmo no 0 no 4, quer negar? Ele Romeu Tango Golf, passado travado. Golf, autorizado o pouso, 9 no 7. Romeu Tango Golf. Reporte o fito, tem 1 no 26, décima 8. Táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 62, é nesta frequência web 6746. Livrando à direita, Alfa Juliette, meia dúzia na sua escuta, 6746. Tango Romeu Tango Golf no solo 53, confirme pátio que se destina. Romeu Tango Golf. Romeu Tango Golf, qual pátio que se destina? Rata Romeu Tango Golf. Tango Romeu Tango Golf, confirme pátio que se destina. pista. Agora 3x3, entendido. Bata, autorizado backtrack, reporte ligando no pátio da Bata, Romeu Tango Golf. Já bota já bota ligando na Bata, Romeu Tango Golf. Na data, Romeu Bravo, provado Donald Trump. Obrigado, Donald Trump. Romeu Tango Azul 4194, Azul 4194, call now, frequency 125.4.